Eu estou no Porto, mas sem barco, sem vela, vento ou casco, à espera de ir para outro lado. Mas sem largar o meu pedaço. Mas sem largar o meu pedaço. Eu estou no Porto, mas sem barco, sem vela, vento ou casco, à espera de ir para outro lado. Mas sem largar o meu pedaço. Mas sem largar o meu pedaço. É de granito invicto que são feitos estes ombros. Causei um caudal de ouro, sou a cidade do Porto. Fui muito nobre, sempre leal, mas deu para o torto. Fiz tudo pelos meus cães, eles morderam o dono. Vendaram-se no dia do meu vendaval. Eu precisei de um tempo, eles deram-me um temporal. E por muito que jurem que não foi por mal, eu contava deles à frente no meu funeral. Lambi o chão, mas o meu caixão não encaixou na terra megera. A daga não secou, a daga knife não deslou a artéria. Sinto-me líquido, neck, neve, maçarico. Matei um suicídio, agora parasito, paraíso. Estou na vida com uma estátua, na proa do barco. Mas porra, estou tão fraco, já esgravado este casco. Deus desonrado, ou nunca vingado. Só mais um mergulho e volta a mim, desancorado. Eu estou no Porto, mas sem barco, sem vela, vento ou casco, à espera de ir para outro lado. Mas sem largar o meu pedaço. Mas sem largar o meu pedaço. Eu estou no Porto, mas sem barco, sem vela, vento ou casco, à espera de ir para outro lado. Mas sem largar o meu pedaço. Mas sem largar o meu pedaço. Eu estou novo como o vinho do Porto. Ergui-me torto desde que venci o aborto. Percebo que estou mais normal, menos louco, mais letal neste sopro. Em queda livre o perdigoto sai real deste goto abissal. Paguei o estofo, foi-se a tesão de mis, ficou a tesão de morto. Modéstia incluída, eu criei o meu monstro. Frankenstein da má vida, laboratório no topo. Com pena de corvo, escrevo sorte, rasurado. Mas sento-me no conforto de um camarote inacabado. Eu sou o duque deste naipe marcado. Eu faço strike brilhar, último dado sóbrio, hype viciado. Eu sou um mojo, tenho a cabeça no outro lado. Todo o esforço cria um caminho alumiado. Porque mesmo com o barco encalhado ainda me batem à porta. Porque tenho um tesouro na horta e uma corrente de ouro na horta. Eu estou no Porto, mas sem barco, sem vela, vento ou casco, à espera de ir para outro lado. Mas sem largar o meu pedaço. Mas sem largar o meu pedaço. Eu estou no Porto, mas sem barco, sem vela, vento ou casco, à espera de ir para outro lado. Mas sem largar o meu pedaço. Mas sem largar o meu pedaço. Ainda no Porto, posto planos talhados nos gotos. Jurei sair do lodo, para longe do limite, por mim imposto. Sei que estou louco, cabeças param no ar, pouco vivas. Falo com pouco, não sinto todo, dou a troco por vidas. Casaco apertado, tão apertado, isto sufoca. Frio eterno, tão eterno, é uma nódoa. Cidade de lemmings, não confundo, não são minhocas. Sempre lá ao fundo, mesmo buraco, meio da flora. Jardineiro, rego flores, cozi em primeiro. Corriqueiro, feito de hábitos, feito de feitos com mateios. Desisti ao ver que apareceram outros. Olha para mim ao soco no espelho por me esforçar pouco. Tenho plano para conquistar o mundo. É simples fazer zero, escondido à espera que tudo se extingue. Venerado como um gato, fera dentro de uma esfinge. Afagado, sorriso parvo, certo que nada me atinge. Eu estou no Porto, mas sem barco, sem vela, vento ou casco, à espera de ir para outro lado. Mas sem largar o meu pedaço. Mas sem largar o meu pedaço. Eu estou no Porto, mas sem barco, sem vela, vento ou casco, à espera de ir para outro lado. Mas sem largar o meu pedaço.